vem ver, correnteza te levar pra o povo ver. Marajó, terra do meu Pará, vem ver, correnteza te levar pra o povo ver. Marajó, terra do meu Pará, terra de mulher faceira, mingau de crueira e do meu boi bumbá. Tribos de nações de índios, que eram os verdadeiros donos do lugar. É o Marajó com certeza, com toda a beleza que eu vou te mostrar. É o Marajó com clareza que o Ananatuba chegou pra mostrar. Vem ver, correnteza te levar pra o povo ver. Marajó, terra do meu Pará, na invernada de janeiro, que transforma campo em mar. De três casas e um rio, que Dalcídio fez contar. Da lenda do Arari, do boto namorador, da vaca velha atolada que o seu Gonga avistou. Vem ver, correnteza te levar pra o povo ver. Marajó, terra do meu Pará, vem ver, correnteza te levar pra o povo ver. Marajó, terra do meu Pará.